170, inicialmente mantém 3.000, à sua direita, posição de 2 horas, 3 milhas, tem um tráfego, mantendo no 1.500 pés, acionado 0121, sem contato com este controle. Mantenha a 070, por 70 vai ter executado, inicialmente mantém 3.000. Afirmativa, tem um complexo na visão aqui, ó, batendo 3.000 aqui, curvando a direita agora por 070, mais rápido. Afirmativa, assim que ultrapassar, o tráfego será autorizado a descida para 2.000, Juliette. Jolie. Controle Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, prossiga. Ah, no perfil da sub Arbor, está cruzando 2.000, acionado 5.0.1.0. Oi, da Arbor, não escuta, Oscar Lima X-Ray. Confio para isso aí. Sai da Arbor, não escuta. Arbor, seu. Gente, após a passagem da mesma, Airbus da Avianca, Lima mantém pistão no zero. Gente, após o tráfego, Lima mantém, botão 924. Está pronta aí, 3201. Utilize chame táxi. Avançado aqui. Ok, Juliette, grato pela sua informação. O tráfego ainda não está na escuta do controle. Mas realmente, como ele está passado mais de 20 milhas, ele realmente deve estar na escuta das coordenações locais ali. Estou passando aqui, 07030. Quem matou? Alfa próximo da Juliette, Xanai 6141. 6141, ingresso a Juliette, seu portão é o 612. Ingresso a Juliette, portão 612, Xanai 6141, obrigado. Passando, Xanai, curtíssimo, ok? 620. Quer que o Juliette uma vez checar com o tráfego, desce para 2.500. 2.500 aqui então, mais que é o Juliette. Paulo, voo 1600, pronto para o táxi, com 117 a bordo, autonomia de 2 horas e 38 minutos, alternando o material. Gol 1600, aguarde um minutinho para iniciar o táxi. Está aguardando, Gol 1600. Tan 3218, tem condições de manter a posição? Tem, afirmativo, vai manter a posição, 3218. Mantém a posição. Tan 3805 no 11 para puxe e acionamento. 3805 aguarda no 11. Aguarda. 3218, desconsidere e termine o push no portão 2. Tá continuando o push, 3218. Oscar Lima X-Ray, sobe 120, Oscar Lima X-Ray. 120, X-Ray. 6210, táxi via Alfa, reporta antes da Taxiway Juliette. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. O TAN. Correção, Gol 1600. Autorizado o táxi até através do 612, observando a aeronave que parqueou no mesmo, terminar o parqueamento no 612, o senhor vai taxiar até a retaguarda do 612, o 1600 da Gol. Ok, gente, estamos através do 612, tem a retaguarda do 612, Gol 1600. Indicação, quilômetro. Toro, trip 5489, no pátio 3, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado o acionamento, pushback em coordenação com o solo em ferro, 5489 no pátio 3. Marie para o táxi, trip 5489. Trole, Salvador, Gol no 924, boa tarde. Boa tarde, sobe 350, Puga, transição na Caju 924. Pro Caracaju, turbina 350924. Romeu Juliette, direita na 080. É, direita 080. Solo Salvador, passaria 2262, pátio 3 para acionamento. Passaria do 2262, aguarde a aeronave da Trip terminar o pushback, após a mesma será autorizada. Número 2 no setor, o passaredo 2262. Ciente, 2262, estou aguardo. Solo Salvador, voo 394, gate 5, pushback, acionamento. No 394, aguarda. Dentro de instantes, autorizarei seu pushback. Guardando, voo 394. Solo Salvador, boa tarde, Delta 3193, gente da IAC, autorização Galeão. 3193, aguarde um minuto cópia, escute a informação IAC. Gente da IAC, aguarda para a cópia, 3193. Solo 3805, aguardando, ok? Gente, o 3805 aguarda no 05. Não, 3805 está no 11, 1-1. 3805 confirmando, autorizado no 1-1, chame para o táxi. Táxi acusará o TAN 3805. Para o táxi é TAN 3218, 155 a bordo, 3:50, alterna João Pessoa. 1-05 a bordo, João Pessoa confirmando a autonomia. Autonomia 3:50, confirmando PLB 155. Torre 1-8, decimal 612, o Kenegal na 0-8, tá 3-2-1-8. De Ike Alfa, ou na 0-8, na Júlia, tá 3. Gol 1600, autorizado o táxi até o ponto de espera, retaguarda da aeronave da TAM, via Patin de Alfa no ponto de espera, torre 1-8, decimal 612, Kenegal na 0-8. Pátio de Alfa, segue o TAM, ponto de espera. 286, 1-0-8, ou 600. Tráfego em emergência, na aproximação para Salvador, vai manter a órbita sobre a posição Mari no nível 060. Do táxi. 2262 está iniciando acionamento após táxi a partir do pátio 3, não será necessário pushback. Na Pro 045, aeronave alternou para Aracaju. Nessa proa autorizada em receptar o ILS, destra 3.018. Salvador, boa tarde, é o trip 5595, ciente da IAC. Passagem do Boeing da companhia, sua retaguarda. Autorizado, puxe no 5, chame para o táxi. Controle azul, 4-1-6. 4-1-6, copiou? Negativo. Contra 5595, Yank. Tu, a linha decola sem paradas? Permite. Autorizada a linha de decolar pistão no 0, vento 150 graus com 8 nós. A linha decola no 0, tá 32 nós. Vai bloquear a passagem do da aeronave até o pátio 1, aguarde no pátio 3. Guardando, trip 5489. Colo Gol 394, entendemos, autorizado o pushback no 5. Com Juliette? Mike Eco Juliette, chama a torre 118-612. Sente, Amará. Mike Eco Delta, chama a torre 118-612. Mike Eco Delta. 0, processo no 7. Se não perder a prioridade, pode prosseguir para o 7, senhora. Sente, reporte para o cancelamento do plano, Mike Eco Juliette. Dá pra gente tal, tá visual. Ciente, plano cancelado aos 1700, prossegue base pela direita no 7, é porta final, o trem de pouso baixado, travado, Mike, Eco, Juliette. Ciente, Mike, Eco, Juliette. Controlar. Trip 548 não tem condições de agilizar o táxi? Trip 5489, na escuta do solo? Na escuta. Tem condição de agilizar o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio 1 no Índia e Alfa? Ponto de espera torre 1-8, decimal 62, que é negão na 0-8, agilizando. Está agilizando, trip 5489. Solo TAM 3805 para o TAC, com POB de 176, uma autonomia de 3 horas e meia, alternando o galeão. Vicente, táxi autorizado até ou através do portão 612, TAM 3805. Até ou através do 612, TAM 3805. Solo 2262 para o táxi, com 39 a bordo, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternativa Salvador. Confirma 3, pouso baixado elevado. Afirmativo, senhora. Livre pouso, pistão no 7, o vento 1 no 7, 0 graus, 1 no 2 nós. 7, autorizado pouso 1 no 7, marque eco, Júlio. Autorizado push no 5, chama pro táxi. Chamada para o táxi, bom, 3, 9, 4. 5, 9, 2, 4, boa. 3, 2, 1, 8. Na saída Momo, sobe 370, vigilância. Na bomba, sobe 370, até 3218. Lete seu portão 5. Afirmativa, após o gol, livrar o portão 5, ingressa para o 5 também, o Chané 6210. Tá 3193, tá aguardando o código. 3193, autorizado Salvador Galeão, via para o Zulu no 0 após SMAP, após DCT Lúvito, após DCT Barbacena. Restante como, conforme a rota do plano. O nível autorizado é 380, realiza o perfil da saída da EL, Leda, após Leda, posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Aciona o código 50, correção. Decola da pistão no 0 após decolagem curva à direita, aciona o código 5065 e o controle 1208. 89, mantém o ponto de espera da 1-0. Autorizado, TAM 3193 para o Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita, saída da EL, Leda Posta, Leda Bridge. O transponder é o 5065, controle é o 128, primeiro via é o Brasil 1-0, TAM 3193. E aguardar transferência de comunicações com a Torre Salvador, Mike Acosta. Chame pronto no 01 do pátio. Botão 3193, está pronto para pushback funcionamento. 3193, aguarde. Dentro de instantes, iniciará o pushback no 1. Aguardando, 3193. Para mudança de regras, 1251, alterno 3325, Oscar Lima X-Ray. 351-13325. Flip 5626 reduz para 1-80 nós. É o número 4, redução para 180, mantendo 4.000, 5626. Cliente reduzindo para 180, mantendo 4.000. Controle está 3218. 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Siga. TAM 3218, está cruzando agora 7.000 inteiramente visual, pode voar a posição frontin? Negativo, mantenha a saída. 5626, vetor sequenciamento, mantenha a proa, limite localizador. Sob vetoração, mantenha a proa, limitado pelo lock. Dom no zero, e reporta cruzando, Mike é com Delta. 00. Visual com campo, que não roubeu a Oscar. Meu Oscar chama a torre agora, 118.6. 118, Oscar. 1028, a retaguarda, sem interferir com a sua aproximação, ok? Ativa, 4116. Confirmando já embaixo travado? Baixo travado. Excelente, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 6, 0 graus, 9 nós. O azul 4116. Livre pouso, 4116. Torre, Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, final 1 no 7. Reporta curta final, o ajuste no 0 no 8. 1 no 0 no 8, reportará curta final da 1 no 7, Romeo Oscar. Solo, gol 394, gente da aeronave da TAM passando na nossa frente. Está pronto para o táxi com 175 a bordo, 1 hora e 40. 3 horas e 24 minutos de autonomia, alternando Campinas. 1 no 0. Firmo. Sente, após a mesma linha mantém 5489. Após a mesma linha mantém 5489. 18. P18, Índia Alfa no Ponte Espera 18-6, voo 3 na taxa. Livre LS 1018-5595. Passaredo 2262, aguarde para ingresso no pátio 1. Aguarde para ingresso no pátio 1, passaredo 2262. Será o número 3 para o táxi. Correção, número 4 no ponto de espera da pista, 1-0. Gente, não aguardo. Para ingresso, pátio 2, 2262. Número 2, um Sikorsky vai aproximar para 1-7. Será o número 2 para aproximação, ok? Cruzando o eixo da 1-0, Mike Echo Delta. Gente, Mike Echo Delta já avistado. Sec trem, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 1-7, 0 graus, 8 nós. 5626, assumindo a prova de Duna, autorizado ILS, 2000 pés, 2018. Duna autorizado, repartará. Uma outra, já dá para pousar no 7. Confirma? É o Kilo Romeo Oscar. Dá autoridade para seguir para 1-7, o Kilo Romeo Oscar? Não, dá presente, curva pela esquerda e reporta reinterceptando ao final o Kilo Romeo Oscar. Ok, curva da esquerda, reportará reinterceptando. Ok, obrigado. Solo 08, liberando próxima direita via Fox, chama solo 121 no decimal 9. Na Fox, 219, 41 no meio. Boa tarde, Azul 4. Azul 41 no meio, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 41 no meio. 0 graus com 9 nós, livre decolagem, pista 1-0. Pista na decolagem, trip 5489. ILS 5626. Confirme. Confirmo. 5626 no ILS. Ok, 26, torre 118, meia dúzia completa ILS, número 2. Gente. No log 5595. Torre 118, meia. É 18, meia. Torre é o trip 5595. Trip 5595, continua a aproximação, aguardando pista livre. 7, aguardando pista livre, continua 5595. Também a 63 no 5 na no gate 4 para autorização Guarulhos 360 com a Yankee. 360 com Fred, prepara a saída da Euleda Bridge, o 63 no 5 minuto cópia. Da Euleda Bridge, aguardando. 5489, decolar 209, controle em 120, decimal 8, bom voo. 33, ainda não temos uma previsão. Provavelmente 4 minutos para iniciar o pushback. Eco Delta, considera o solo aos 1-0, frequência nível estacional no pátio 4. 595 da trip, livre pouso, vento 160 graus, 1-1 nós. 7, livre pouso, 5595. 9, sai da boa vigilância. Boa vigilância, 8-9, bom. Minuto cópia, o Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Então, 3805, mantém o ponto de espera da 1-0. Bem, vai aguardar 4 minutinhos para iniciar o 3193. E o gol 1333, o número 2 para o pushback no setor. Passa a Juliette, 41 no meio. 41 no meio, mantém a posição antes da Juliette. Tem posição, 41 no meio. Solo aos 11, direita, 121 no decimal 9, ao livrar na Eco. 1-1 na Eco, 1-219, 5595. 555-595 livrando. 5595, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atenta sinalizador no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5595. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, poderia confirmar a radial ideal de saída? E quantas milhas se afasta, Romeu Fox Lima? E 5626, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso. Quilo Romeu Oscar no solo ao 12, autorizado táxi até o pátio 5, estaciona na frequência livre. Está ingressando no corredor interlado. Zero ali, mantém. Faz a passagem da TR ali, mantém, o TAN 3805. Torre Salvador, bom dia, boa tarde, é o Mike, Papa Romeu, Mike Eco Oscar. Mike Eco Oscar, boa tarde, confirma a intenção de pouso no site? Afirmo. Gente, reporta passando através norte da torre, o Mike Eco Oscar. Reportará através norte da torre, Mike Eco Oscar. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, pronto, cópia. Romeu, Romeu Fox Lima, autorizado Salvador, fazenda Itaceira, 500 pés, rota direta com Pro Norte, decola da 17, com curva à direita, correção, curva à esquerda. Aciona o código 5063 e o controle 120.8. Código 5063 e controle 1208, Romeu Fox Lima. Confirmando, pátio 4. Já tem um POP, Romeu Fox Lima? Solo no 21, décimo 9. O 219. Salvador, bom dia, 5626 da Trip. 5626, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atenta sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, 5626. Passaredo 2226, autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera torre 198, decimal 612, e o Kenegão na 098. Livre táxi no ponto de espera 1186, ou 2262. O Mike Eco Oscar, final no 7 autorizado, reporta na curta o ajuste no 08. Mike Eco Oscar, está autorizado no final, reportará na curta. O Mike Eco Oscar após o pouso procede para que pátio? Pátio 4, de corte. Gente, aproxima direto para o pátio 4 ou prossegue no 7 após pátio 4? No 7 após pátio 4. Gente. Nível autorizado 360, realiza o perfil da saída da El Leda após Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, aciona o código 5074, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, Salvador Guarulhos, nível 360, eu prefiro 16, Belo Horizonte, trilha. E decola da 10 com curva à direita da El Leda Bridge. 074 é o transponder e 1208 é o controle, essa é 6315. Protejamento correto, chame pronto no 4-6315. Tamarei, obrigado. 08, boa, obrigado. 3, agô. No 333, prossiga. Nenhuma previsão ainda? Na saída da EL. Tá 3805, contato o radar, submantendo 360, saída da EL. Direto da EL, senhor? Confirme? Possibilidade direto da EL? Após 2010, está autorizado. Após 2010, direto da EL, tanto 3206. Aeroporto, muitas aeronaves aproximando. Por causa disso, foi preterido aí no pushback. Muito grato. TAM 3193, autorizado pushback no 01, no chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, TAM 3193. Alfa Tango, prossiga. O Romeu Fox Lima, inicialmente o táxi até a Papá, aguardando para prosseguir, já com pronóstico, devido à aeronave nacional no 7 agora para pouso. Sete minutos, copia o Charlie Alfa Tango. Mike é Cosca, livre pouso, pistão no 7, vento 1, 50 graus com 8 nós. Gente, livre pouso, Mike é Cosca agora na curva final. Voo no 394, vento 1, 50 graus com 9 nós, livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem, dá no 0, voo 394. 3561. Do portão 1 ao 4 será autorizada pelo menos uma aeronave por vez o trecho entre a Taxiway Índia e a Taxiway Juliette pela Alfa está interditado. Ok, grato, está aguardando a copa. 356. Solo Oceano 6315 no 04, informação Yankee para o push acionamento. Ciente, número 2 no setor 6315. Standby 6315 da Oceano. Gente, mantém o transponder no modo stand-by, Charlie Alfa Tango. Voo no 394, decolar 219, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom, 394, bom trabalho. Charlie Alfa Tango, pronto, copy. Charlie Alfa Tango autorizado Salvador, Grupo Zulu, Cabaceiras do Paraguaçu. Rota direta, 500 pés, decola da 17, curva direita, com proa noroeste. O Charlie Alfa Tango teria condição de decolar do PAT 5? Então, o Charlie Alfa Tango do pátio 5 com proa noroeste.